perdida sem razão, num beco sem saída. Quanto vale a vida? São segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz. Quem souber quanto vale, fale em alto e bom som. Quantas vidas vale o tesouro nacional? Quantas vidas cabem na foto do jornal? Às 7 da manhã, quanto vale a vida? Depois da meia-noite, antes de abrir o sinal. São segredos que a gente não conta e faz de conta que não quer nem saber. Quem souber quanto vale, fale agora ou cale-se pra sempre. De qualquer suspeita, quanto vale a vida debaixo do viaduto? Quanto vale a vida perto do fim do mês? Quanto vale a vida longe de quem nos faz viver? São segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz, coisas que o dinheiro não compra, perguntas que a gente não faz. Quanto nas asas da pomba, em poucas palavras, no silêncio total, no olho do furacão, na ilha da fantasia. Quanto vale a vida? Não compra, são contas que a gente não faz. Quanto vale a vida?